planta, incerteza existe, marcando o rosto triste de um alguém sem Deus. Às vezes, a dor e a agonia suplanta a alegria em plenos dias seus. O pranto envolve tua alma, não possuis calma, ouça os conselhos meus. Existe um alguém que te ama, existe um alguém que te chama. Ele quer te lembrar, quer te fazer sorrir. Liberdade é vida, produz tua paz. Pode ser como um rio a correr. Creia nele, seu nome é Jesus. Procuras o consolo nas drogas, mas teu ser se afoga num oceano atroz. Julgas não haver esperança, não possuis força, parece estar a sós. Porém, creia nessa verdade, a felicidade, escute minha voz. Existe um alguém que te ama, existe um alguém que te chama. Ele quer te remir, quer te fazer sorrir. Liberdade é vida, produz tua paz. Pode ser como um rio a correr. Creia nele, seu nome é Jesus. Existe um alguém que te ama, existe um alguém que te chama. Ele quer te remir, quer te fazer sorrir. Liberdade é vida, produz tua paz. Pode ser como